Fecheiro 15, página 116. A consternação começou na Cooper's Arms muito antes da hora habitual do William Henry chegar da escola às 2:15. A notícia da morte do diretor espalhara-se pela cidade qual raios de sol sobre a água. A escola fora fechada por esse dia, mas William Henry não voltara para casa. Quando Richard, cansado e desencorajado, passou a porta às 3 da tarde, foi recebido pelos agitados avós e pelas notícias de que o filho estava desaparecido. Uma ascendente dormência paralisou-lhe a boca e o queixo, mas a exaustão física desapareceu imediatamente. Tentou falar, abrir, fechar, abrir, fechar, abrir, fechar a boca, até que finalmente conseguiu articular que iria à procura de William Henry. Vai na direção da escola de Colston, disse Dick, desatando o avental. Eu sigo para Redcliffe. Mag, fecha a loja. As palavras foram um pouco mais fáceis. Deve ter ido para Clifton, meu pai. Vou atravessar Brendan Hill. O pai siga o caminho das cordas. Encontramo-nos na Hot Wells House. Tinha o coração a bater com o dobro da velocidade, a boca tão seca que não encontrava nela saliva para engolir. Mas Richard apressou-se tanto quanto lhe permitia o interrogar toda a gente que encontrava. Quando chegou ao atalho de Brendan Hill, havia poucos a quem perguntar. Assim deteve-se para bater às portas das casas de habitação, em volta de Jacob's Well. Não, ninguém tinha visto um rapazito por ali. O seu primeiro sucesso foi em Boyce's Buildings. Richard, o moço de cavalariça, ainda andava pelo pátio dos estábulos. Sim, senhor, vi-o esta manhã cedo. Que belo diabinho! Ajudou-me a dar o feno e a água aos cavalos. Dei-lhe qualquer coisa para comer e beber. Depois subiu Clifton Hill, livre como um pássaro. Nada havia no rosto ou nos olhos do homem que fizessem suspeitar Richard que ele estava a mentir. Richard, o moço de cavalariça, era exatamente o que mostrava ser. Um rapaz simpático que gostava da companhia de rapazitos que por ali passavam, sem se deter a pensar que o seu primeiro dever seria um puxão de orelhas e um pontapé no traseiro para mandar William Henry de volta para casa. Resmungando um agradecimento, Richard subiu a passo acelerado Clifton Hill até chegar a um ponto em que pudesse ver o campo em redor. Mas nas planícies apenas se viam os carneiros a pastar e, embora espreitasse as moitas e os grupos de árvores, William Henry não saía do seu esconderijo. Às 6 horas entrou na Hot Wells House e encontrou Dick já à sua espera, com novidades. Richard, ele almoçou aqui. Veio a cavalo com um homem de cerca de 40 anos, bem parecido, segundo a senhora Harris, uma senhora de idade que se encontrava aqui. Estavam muito satisfeitos, riram e brincaram, como se se conhecessem muito bem. Partiram em direção a St. Vincent's Rocks. Cerca de uma hora depois, a senhora Harris e outras 2 mulheres viram o homem a cavalo, sozinho, parecendo aflito. William Henry não estava com ele. O concessionário andava por ali, preocupado com os acontecimentos. Naquele momento precisava de tudo menos de um escândalo. De modo que enfiou na mão de Richard um enorme copo de água da nascente de Hot Wells, completamente grátis, e afastou-se um pouco para observar. Sem provar o amargor ou cheirar o odor a ovos podres, Richard bebeu tudo de um só golo. Todo o seu corpo tremia, tinha a roupa encharcada em suor. Lançou ao pai um olhar aterrorizado. Vamos, disse apenas, e saiu. Havia provas de que William Henry e o seu companheiro tinham estado no local que Richard conhecia da visita anterior. A erva fora pisada e os malmequeres colhidos encontravam-se num monte já murcho. Chamaram e voltaram a chamar, mas ninguém lhes respondeu. Depois treparam às rochas para inspecionar todas as fendas, parapeitos e covas. Não estava ninguém ali. O Avon, com a maré a descer, encolhia-se em direção à garganta. Até chegar o crepúsculo, Dick não fez qualquer tentativa para convencer Richard a terminar as buscas. Depois pôs a mão no braço do filho e abanou-o suavemente. São horas de voltarmos para a Cooper's Arms, disse. Amanhã de manhã arranjamos um grupo grande e voltamos a procurar. Pai, ele está aqui, ele não saiu daqui, disse Richard no sopro de um soluço. Se ele estiver aqui, encontrá-lo-emos de manhã. Agora vem para casa, Richard, vem para casa. Não lhe fales no rio, não lhe metas tal pensamento na sua pobre cabeça. Encaminharam-se para Bristol, sem que nenhum deles se atrevesse a pronunciar palavra. Richard, numa angústia febril. Dick, gelado até aos ossos. Embora a porta da Cooper's Arms tivesse uma tabuleta a indicar que estava fechada, havia três homens sentados de olhos baixos em redor de uma mesa junto ao balcão e que se voltaram quando a porta se abriu. O primo James, do clero, o primo James farmacêutico e o reverendo Pritchard. Entre eles, sobre a mesa, estava o caderno dos bolsos, voltado para baixo. William Henry, exclamou Richard. Onde está William Henry? Senta-te, Richard, disse o primo James farmacêutico, que, como membro mais velho do clã, era sempre indicado para dar as más notícias. O primo James do clero servia-lhe de assistente, pronto para assumir as suas funções assim que as más notícias tivessem sido dadas. Digam-me, disse Richard por entre dentes. O mestre de latim do William Henry é um homem chamado George Parfrey, disse o primo James farmacêutico, com voz firme, conseguindo fitar-lhe o olhar semi-enlouquecido. Esta tarde, Parfrey suicidou-se com um tiro. Deixou isto. Voltou o caderno dos bolsos. A identidade do sujeito era inconfundível. Mesmo por baixo das manchas de sangue, causei a morte a William Henry Morgan. Os joelhos de Richard cederam, caiu sobre eles, com o rosto mais branco do que o papel. Não pode ser, disse. Não pode ser. Tem de ser, Richard. O homem matou-se. O primo James farmacêutico acocorou-se ao lado de Richard e passou-lhe a mão pelo cabelo escorrido. Imagino. Talvez William Henry tenha fugido. Duvido muito. As palavras de Parfrey indicam que ele matou William Henry. Se não encontraram a criança, então deve tê-la deitado ao Avon. Não, não, não. Com as mãos a cobrir-lhe o rosto, Richard balançava o corpo para trás e para diante. E o que tem o senhor a dizer? Perguntou agressivamente Dick ao senhor Pritchard. Pritchard umedeceu os lábios, que se tinham tornado cinzentos. Ouvimos o tiro e descobrimos que Parfrey tinha estourado os miolos. O desenho estava junto dele. Fui ter imediatamente com o reverendo Morgan, indicou o primo James do clero. E depois viemos para cá. Estou, não sei, não tenho palavras. Senhor Morgan, se soubesse como o lamento e o desgosto que tenho. Mas Parfrey estava há 10 anos em Colston. Parecia um homem decente e os alunos achavam-no extraordinário. Não consigo fazer a menor ideia do que está na base deste mistério. Ainda de joelhos, Richard ouvia ao longe as vozes distantes subirem e descerem. Dick contava a expedição daquele dia a Clifton, os acontecimentos na Hotwell's House, a erva pisada e os malmequeres apanhados na pequena cova junto ao Avon. William Henry deve ter caído ao rio e afogou-se, afirmou o Sr. Pritchard. Interrogámo-nos acerca do modo como Parfrey escreveu a frase, mais como se tivesse testemunhado a morte e não cometido um assassínio. Mesmo assim, causou-lhe a morte, disse o primo James do clero, num tom mais duro do que um ministro tem o direito de usar, que apodreça. As vozes continuavam a ir e a vir, acompanhando os soluços de Mag num canto, com o avental sobre a cabeça. Hécuba, carpindo. Não está morto. afirmou Richard, depois daquilo que lhe pareceu serem horas. Sei que William Henry não morreu. Amanhã teremos metade de Bristol à procura, Richard, prometo-te, afirmou o primo James farmacêutico. O que não disse foi que a maior parte das buscas seriam feitas ao longo das margens do Avon e do Frome, principalmente na Baixa Mar. Os corpos apareciam principalmente de gatos, cães, cavalos, carneiros e vacas, mas de vez em quando também o de algum homem, mulher ou criança afogados. Eram encontrados estendidos na lama, mais um destroço vomitado pelos rios. Levaram Richard para cima, despiram-no e meteram-no na cama. Abriram buracos nas solas dos sapatos, pois caminhara quase 10 léguas entre o nascer e o pôr do sol. Porém, quando o primo, James farmacêutico, tentou fazê-lo engolir uma dose de láudano, empurrou o copo. Não, William Henry não estava morto. Nunca se teria aproximado do rio o suficiente para se afogar. Falara muitas vezes ao filho nesse assunto. Dissera-lhe que o Avon era ávido e William Henry escutara, compreendera o perigo. Richard sabia tão bem como Dick, como os primos James e como o Sr. Pritchard, o que devia ter acontecido entre o rapaz e o homem. Parfrey fizera avanços amorosos e William Henry fugira, mas não em direção ao rio. Um rapazito ágil, esperto, como William Henry? Não. Teria trepado às rochas, fugido através do campo. Naquele momento, deveria estar enrolado a dormir, abrigado na margem, em Dudham Down, preparado para fazer a longa caminhada para casa no dia seguinte, aterrorizado, mas vivo. E assim Richard consolou-se. Falou consigo próprio, afastando-se da verdade que todos viam claramente, satisfeito por uma coisa, que Peg não tivesse vivido para assistir. Deus era verdadeiramente bom. Arrebatar a Peg como que num raio e fechar-lhe os olhos antes que conhecesse tal desespero. Algumas centenas de pessoas reuniram-se, com o consentimento do presidente da Câmara, para participar nas buscas de William Henry. Todos os marinheiros de vigia revistavam a lama por onde passavam, saltando por vezes borda fora para examinar um monte de qualquer coisa enrolada e gordurosa por entre as carcaças de 4 pernas e os dejetos de 50 mil pessoas. Em vão. Aqueles que tinham cavalos percorriam o campo até Peel, Belize Castle, Kingswood e todas as aldeias a alguma distância de Clifton e Dereham Down. Outros percorriam as margens do rio, revirando barris, bocados de turfa, tudo o que pudesse apanhar e esconder um cadáver. Porém, ninguém encontrou William Henry. Já faz uma semana, disse Dick rudemente. Não há sinais. O presidente da Câmara diz que deveríamos desistir. Sim, meu pai, compreendo, concordou Richard, mas nunca hei de desistir, nunca. Aceita-o, por favor. Pensa no que tudo isto está a fazer à tua mãe. Não posso. Nem hei de aceitar. Seria aquela cega recusa em aceitar melhor do que os oceanos de lágrimas que chorara quando a pequena Mary morrera? Pelo menos tinham sido um escape. Aquilo era horrível. De longe, mais horrível do que Peg ou o que acontecera à pequena Mary. Se Richard perdesse a esperança de encontrar William Henry, disse o primo James farmacêutico, por cima de um copo de rum, não teria razões para viver. Toda a sua família partiu, Dick. Pelo menos assim tem esperança. Eu rezei e o reverendo James rezou para que nunca apareça um corpo. Assim Richard pode sobreviver. Não sobrevive, disse Dick. Vive no inferno. Para ti, para Mag, sim, mas para Richard é o prolongamento da esperança e da vida. Não o atormentem. Richard também não tinha arranjado emprego, mas isso não era tão urgente Quanto seria se o pai não tivesse a taberna? Tinham passado 10 anos desde que Dick obtivera a licença da Cooper's Arms e esta sobrevivera à maior parte das outras tabernas menos pretensiosas do centro de Bristol. Apesar de nunca poder esperar que os frequentadores de locais como a Steadfast Society ou o Union Club lhe aparecessem à porta, e apesar desses terríveis anos de depressão, a Cooper's Arms continuava a ter os seus clientes. No momento em que um cliente certo recuperava o emprego ou arranjava outro, voltava com a família ao antigo local de refrigério. Assim, o verão de 1784 viu a Cooper's Arms em muito boas condições. Não tão boas como em 1774, mas o suficiente para manter Dick, Mag e Richard ocupados. Já nem era necessário arranjar dinheiro para pagar os estudos de William Henry. Passaram 2 meses. Em setembro, os portões de Colston abriram de novo aos alunos particulares, mas não com o Sr. Pritchard como novo diretor. O desaparecimento de William Henry e o suicídio de George Parfrey, mestre de latim, tinham-lhe efetivamente arruinado as perspectivas de suceder a tão augusta posição. Como o antigo diretor não estava ali para arcar com as culpas daquele pesadelo, o reverendo Pritchard herdara-as juntamente com a reprovação geral. No Palácio Episcopal de Bristol, alguns cidadãos muito importantes andavam a fazer perguntas. Mais ou menos na mesma ocasião em que Colston reabriu, Richard recebeu uma carta do Sr. Benjamin Fisher, almoxarife, pedindo-lhe que fosse imediatamente ter com ele. Provavelmente gostaria de conhecer a razão pela qual ainda não prendemos William Thorne, disse o Sr. Fisher, quando Richard apareceu. Faloemos apenas em último recurso. Até aqui concentramos as nossas energias no Sr. Thomas Cave, na esperança de que pague a multa de 1.600 libras, necessárias para fechar o processo, sem que haja acusação. Porém, apareceram provas que dão outro aspecto ao caso, continuou, começando a sorrir com calma satisfação. Sente-se, Sr. Morgan, e aclarou a garganta. Soube do que aconteceu ao seu rapazinho e lamento muito. Obrigado, disse Richard, sentando-se rígido. Os nomes de William Insull e Robert Jones dizem-lhe alguma coisa, Sr. Morgan? Não, senhor, respondeu Richard. É pena. Ambos trabalhavam na destilaria de Cave durante o tempo que o senhor lá esteve. Trabalhavam nos alambiques? Sim. Franzindo a testa, Richard tentou lembrar-se dos 8 ou 9 rostos que vira dentro da lúgubre caverna, lamentando agora ter-se afastado desses grupos de trabalhadores quando Thorne estava ausente. Não, não fazia a mínima ideia de quem fossem, Insull ou Jones. Lamento, simplesmente não consigo lembrar-me deles. Não importa. O Insull veio ontem ter comigo e confessou ter retido informações, parece que receando o que o Thorne lhe pudesse fazer. Mais ou menos na ocasião em que o senhor descobriu os tubos e os barris, o Insull escutou uma conversa entre o Thorne, o Cave e o senhor Silly Trevelyan. Falavam a respeito do rum ilícito, em termos claros. Embora o Insull não tivesse suspeitado a vigarice enquanto fazia o seu trabalho, a conversa tornou claro que havia um conluio para defraudar a fazenda. Assim, tenciono processar o Cave e o Trevelyan, bem como o Thorne, e a fazenda conseguirá obter o seu dinheiro, penhorando os bens do Cave. Richard sentiu uma leve sensação invadir a sua dormência. Encostou-se na cadeira e pareceu satisfeito. É uma excelente notícia, senhor. Não faça nada até o caso ir a tribunal, Sr. Morgan. Teremos de investigar um pouco melhor o assunto antes de prender os 3. Mas pode ficar descansado que o faremos. 2 meses antes, As novidades tê-lo iam feito voltar aos saltos para a Cooper's Arms. Naquele dia achava-lhes apenas um leve interesse. Não consigo recordar-me do Winslow ou do Jones, confessou ao pai, mas as minhas declarações foram corroboradas. Aquilo ali é o William Hinsel, disse Dick, apontando para um canto. Chegou enquanto estavas fora e pediu para te falar. Um olhar ao rosto de Hinsel bastou para avivar a memória de Richard, um jovem simpático, bem-humorado e trabalhador. Infelizmente, fora o alvo principal de Thorne, por duas vezes lhe sentira a ponta da corda e sofrera as vergastadas sem reagir. Não era invulgar. Reagir significava perder o emprego. E em tempos difíceis, os empregos eram demasiado preciosos para se ficar sem eles. Richard nunca sofrera a ameaça de ser vergastado. Mas, afinal, nunca estivera numa situação em que fosse essa a alternativa. Tal como William Henry, tinha um dom especial para evitar castigos corporais, sem precisar de ser obsequioso. Era também um artesão especializado e não um simples operário. Insel era uma vítima perfeita, coitado. A culpa não era sua, era esse o seu feitio. Richard trouxe dois quartilhos de rum para a mesa do canto e sentou-se. Ninguém tivera a insensatez de comentar o gesto, indicador de uma alteração no seu comportamento. Richard começara a beber rum e consumia-o cada vez em maior quantidade. Como estás, Willie? Perguntou, empurrando o copo na direção do pálido Sr. Insel. Tive de vir, disse Insel, sufocado. Que se passa? Perguntou Richard, aguardando que o líquido ardente começasse a amortecer-lhe a dor. O Thorne descobriu que eu fui à fazenda. Não me surpreende que o tivesse dito a toda a gente. Acalma-te, bebe o rum. Insel bebeu avidamente, engoliu e quase vomitou com a potência da melhor bebida de Dick, sem água misturada, e deixou de tremer. Terminado o seu meio quartilho, Richard foi buscar mais duas canecas. Perdi o emprego, disse então Insel. Nesse caso, porque tens de recear o Thorne? O homem é um assassino. Vai encontrar-me e mata-me. Richard disse para consigo que, se necessário fosse, Cilly Trevelyan seria mais capaz de cometer assassínios, mas nem tentou discutir. Onde vives, Willie? Em Clifton, em Jacob's Well. E o que tem o Robert Jones que ver com isso? Disse-lhe que tinha escutado. O Sr. Fisher da fazenda ficou interessado, mas pensa que eu sou ainda muito mais importante. Exatamente. O Thorne sabe que vives em Jacob's Well? Creio que não. E o Jones sabe? Richard lembrara-se de súbito que Richard Jones era um sabujo e contara tudo a Thorne. Certamente fora assim que Thorne descobrira. Nunca lhe disse. Então descansa, Willie. Se não tens nada melhor para fazer, vem para aqui passar os dias. O Thorne não virá procurar-te à Cooper's Arms. Mas se beberes rum, terás de o pagar. Horrorizado, Insel empurrou a segunda caneca. Tenho de pagar este? Perguntou. Estes são para minha conta. Anima-te, Willy. A experiência diz-me que os patifes nunca são muito espertos. Vais ficar em segurança. Os dias começaram a ficar um pouco mais pequenos, o que limitava o tempo que Richard tinha para procurar William Henry. Dirigia-se sempre em primeiro lugar ao pequeno vale, junto ao Avon, de onde trepava as rochas sobranceiras, chamando o nome do filho. Do cimo da garganta, passava para Durham Down e acabava por chegar a Clifton Green. O caminho de volta fazia-o passar pela casa de William Insel, mas era no atalho do outro lado de Brendam Hill que o encontrava, apressado por chegar antes da escuridão. porém demasiado receoso para deixar a Cooper's Arms antes do sol se pôr. Já tinha gasto mais 2 pares de sapatos, mas nenhum membro da extensa família Morgan tentava refriá-lo. Quanto mais Richard caminhava, menos tempo tinha para beber rum. O irmão William precisou de súbito mandar afiar as suas serras com maior frequência. Atribuía o facto à madeira das Índias Ocidentais, o que proporcionou a Richard outro caminho a percorrer que não o de Clifton. E por que não? Talvez que o rapazito tivesse conseguido chegar a Cuckold's Pill. Assim, as idas à serração do William não eram tempo perdido. E não podia beber rum, pois precisava de vista apurada para reparar convenientemente as serras. Não chorara. Não conseguia. O rum era um modo de adormecer a dor. A dor da esperança. A esperança de que um dia William Henry lhe entrasse pela porta. Nunca pensei dizê-lo, afirmou Richard ao primo James farmacêutico em meados de setembro. Mas começo a desejar ter encontrado o corpo de William Henry. Então acabava-se a esperança. Mas assim tenho de partir do princípio que William Henry está vivo, algures. E só isso já é um tormento. Que vida poderia estar a levar para não regressar a casa? O primo em segundo grau olhou com tristeza. Richard estava mais magro, mas fisicamente mais em forma. Todas aquelas caminhadas e escaladas tinham-lhe tonificado um corpo, até aí sempre saudável, mas agora capaz talvez de erguer uma bigorna ou de suportar os ataques de uma qualquer doença. Que idade teria agora, depois daquele último aniversário? 36? Os Morgan tinham tendência para a longevidade. E se Richard não arruinasse o fígado a beber rum, parecia capaz de viver até aos 90 anos. Porém, para quê? Se ao menos deitasse para trás das costas todo aquele triste assunto, arranjasse outra mulher, começasse uma nova família. 2 meses e meio, primo James, e dele nem sinal. Talvez, estremeceu, talvez essa abominável criatura tenha escondido o seu corpo. Meu amigo, esquece isso, por favor. Não posso.